sucesso aí, rapaz. O nome dele é Aldo Lima nos pianos, Arrocha e Mel. Abre o jogo, acabou. Pra esconder esse falso amor, eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Alô, meu parceiro Celhão, tamo junto. Um beijo a toda a galera de Banza, aê, rapaz. Alô, Marcão. É rachando, pai. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Joga baixo minha banda show. Deixa o meu canal cantando, vai. E parabéns pra você. Eita, nós. Obrigado. Um beijo, meu anjo. Eu que amo vocês, amados. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Alô, meu parceiro Bardinho Serra, alô, Carlinho Serra. Um beijo a toda a família Serra, que eu amo tanto. Serra vaquejada de Serrinha, rapaz. Tem mais sucesso.